Horóscopo. Confira o seu signo. Presente agora para você que é de câncer. Enfrente os problemas de cara limpa, canceriano. Portanto, nada de maquiagem, tá? Na hora da treta. Presente agora para você que é de leão. Encare as dificuldades de frente. Bom, isso acaba sendo meio óbvio, até porque não dá pra encarar nada de costas, né? Presente agora pra você que é de virgem. É, a maré não está pra peixe. Então, se você for uma piranha, aguarde a hora certa pra aproveitar. Pai Charoto, temos um ouvinte que ele tá desconfiado que o filho seja gay. E ele não sabe o que fazer pra descobrir a verdade. Tem alguma simpatia pra isso, Pai Charoto? Bom, olha, meu filho já era, né? Na verdade, agora eu acho que já é um pouco tarde. Se ele tá virando, ninguém vira assim aos pouquinhos, né? Já virou. Vira homem, vira lobisomem, como já fala em Mato Grosso, né? Vamos tentar, então, uma simpatia, né? Que dizem que é infalível. Não sei se vai funcionar no caso de seu filho, mas em todo caso, vamos tentar, né? Vá no Jardim Zoológico meia-noite de sexta-feira, certo? Então, de preferência aí numa sexta-feira 13, né? Se você vê aí no calendário se dá pra você. Pega uma gaiola aí da ave mais rabuda que tiver, uma avestruz ou um pavão, não sei, você vai lá. Chega lá, tira uma pena do rabo desse bicho aí, grita bem rapidinho, 3 vezes, sai viado, sai viado, sai viado, certo? E aí você leva essa pena, dá essa pena pro seu filho e fala pra ele manter essa pena, guardar essa pena e cuidar bem dessa pena com carinho, certo? Por quê? Porque a gente tem sempre que se lembrar de uma máxima que é infalível. Quem tem pena do rabo nunca vira viado. Essa é ótima!